oferece pleno perdão. Seu sangue verteu para te resgatar, e Ele é quem quer e pode salvar. Quem arrependido busca perdão, abrindo a Jesus o seu coração. A paz hoje mesmo pode gostar, pois Ele está pronto agora a salvar. Se Jesus te chama, meu irmão, a ti oferece pleno perdão. Seu sangue verteu para te resgatar, e Ele é quem quer e pode salvar.